Seção 81 de Eu e Outras Poesias, de Augusto dos Anjos. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Aberração. Na velhice automática e na infância, hoje, ontem, amanhã, em qualquer era, minha hibridez é a súmula sincera das defectividades da substância. Criando na alma a estesia abstrusa da ânsia, como belerofonte com a quimera, mato o ideal, cresto o sonho, achato a esfera e acho odor de cadáver na fragrância. Chamo-me aberração. Minha alma é um misto de anomalias lúgubres. Existo como cancro a exigir que os sãos enfermem. Terço a infâmia, urdo o crime, engendro o lodo. E nas mudanças do universo todo, deixo inscrita a memória do meu germen. Fim do poema.